feita em suas mãos. Ouça sua linda canção, olhos tristes no chão, e caminha sozinho. Ouça a chuva que cai. Ouça a baía tocar, notas tristes no ar. É assim que perde amor. Toca, toca só. Coração Sertanejo em primeiro lugar na audiência. Verdade, confesso, não sou um covarde. Sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem roubei. Só sei que estou condenado. Eu pretendo ser julgado pelo tribunal. Amor, sou eu.